after a time, two reps, get one more American man. Salvador, ano 7, no 6 da Gol. Atualização Brasília, assistente da Fox. Atualização Brasília. O ano 7, no 5, a voz de cópia é o número 2. Positivo. Alô, Gol, no 642, depois de escrever, é um compatível. Aqui de Sol, temos um Airbus da TAM passando agora a sua cauda, 5 meses me livrado a Evelyn 01 no Bruno 642. Estimativo, estamos na sua escuta aí para a autorização, obrigado. 642, copiou? Entendeu que tem um Airbus aqui na cauda, na retaguarda? Estimativo, o mesmo já passou, tá livre, 01. Estimativo, então vai iniciar. Trip 5594 na escuta. Afirmativo, pronto para a cópia. 5594 da Trip Salvador Aracaju, nível 150, Golf 677 a rota, decola da 10, primeira curva esquerda, descida saída Conde. 5174 no transponder, o controle opera em 120.8, 5514 da Trip. Autorizado 150 Aracaju pela Golf 677, que decola da 10, curva esquerda, saída Conde, 5174 ao transponder e o controle 1208, chamará para puxa. Cotejamento correto. Sou Salvador, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, sou Salvador. Bom dia, senhor. Mike X-Ray Fox, localizado aqui na remota. Remota do Pátio 1. Solicito autorização para rebocar a nave lá pro Pátio 1, posição 10. Sente, aguarde o Mac X-Ray Fox, devido à movimentação no pátio, mantenha a escuta aguardando uma janela, ok? Positivo. Decolagem autorizada, o vento variável de 3. Livre decolagem, gol 1804. Corre 3890, ponte espera da 10, pronto para decolagem. 3890, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3890. Tinha 5 na escuta para cópia. Pra chegar? Pronto, cópia. Afirmo. Bom, 715 Salvador Brasília, autorizado, nível 360. Decolada 10, primeira curva direita, descida saída Arbor, após voa Elefa, onde intercepta a rota para o Zulu no 7. 5155 no transponder, o controle 120.8, gol no 715. Copiado 360 Brasília, veio para o Zulu 7, decola da 10, curva direita na Arbor, Elefa, 5155, transponder 1208, controle, gol 17, 15. Protegimento correto, reforço quando pronto, transicionamento pushback. Passará, obrigado. Exército 03, mantém a posição 11, taxa 6, Juliette. Por gentileza, o que previsto é o portão 03, temos aeronave realizando pushback no setor, que impede o ingresso agora. Presidente, está vindo a aeronave 3053, vai manter essa Juliette. Obrigado, 308. 08, o portão está livre, coordenação equipe de solo, é por táxi, gol no 607. Pela táxi, gol no 607. Saída da EMA, ponte 2000, Cruzileda, ponte Leda Bridge. Ok, 360, ponte da EMA, Leda, Leda Bridge, confirmada, após 2000 pés, voa Leda. Afirmativa, após 2000 pés, curva direita, ponte Leda, ponte Leda Bridge. Obrigado. 42 para o táxi, 121 no bordo, 3:17, alternando Salvador. Via Índia no ponto de prancha Matou 886, altímetro no 017, bom voo, 1642. Ou no 017, ela ajuste, Índia no ponto de prancha 1:16, ou no 642, obrigado. San 3153, atendendo o táxi do Bang da Gol, prossegue via Juliette até o 03 após o tráfego. Ok, seguindo o Bang da Gol, via Juliette até o 03, San 3153. Salvador é o azul 4069. Prossigo, 4069. Mate 3, solicita a suspeca com o Leandro. Coordenação que se de sol, reporta táxi 4069 de azul 43. Reportará para o táxi azul 4069. Oi, confirmando a posição 03, protesto 3053. Afirmativo, 03. Ok, obrigado. Aguarde, ok? 3890 decola na Puca. Contato radar, suba para 330, sai da Puca, então 3890. 330 na Puca, 3890. Mike X-Fox, aguardando a janela. Afirmativo, eu não estou esquecido não. O problema é que temos aeronaves para pushback, ok? E as aeronaves têm prioridade sobre os reboques. Não tem condições de iniciar agora. Positivo, aguardo. Mais um pouquinho a gente autoriza. Ah, tranquilo, tranquilo. Então 3890, vou em Jamo da Presidente. Jamo 3890. Solo, Gol 975, tem gente mais para o nosso push. Está 5 minutos, está aguardando devido à aeronave da... duas aeronaves finalizando o push e vai taxar a sua cauda aqui. É, positivo, né? Para o táxi voo no 607, tem 1:46 bordo, 3:50 pelo meio, está na Galeão. Estimativo, no 607, táxi via Pátio Índia no ponto de espera chamado 886, ou altímetro no 017. Pátio Índia, ponto de espera 3862, com 907, voo no 607. Salvador, o azul 4069 para o táxi, 87 a bordo, 3:40, terra na Ribeirão Preto. O alternado é o meu papá? Afirma. Azul 4069, seguirá o Bang da Gol, número 2, no ponto de pré-chama 2806, táxi via Pátio Uno e Índia. Segue Bang da Gol, no ponto de pré da 0176 da Torre, via táxi via Pátio Uno e Índia, azul 4069. Estimativa, só complementando o altímetro no 017. 1:07, obrigado, mano. 4 na escuta do Sol, Salvador. Afirmativo, na sua escuta. Só pra questão de planejamento aqui, tem previsão de iniciar o push? 5 a 7 minutos é a previsão. De 5 a 7 minutos, sim, grato. Quer que você engolfe na escuta? Prossiga. Tá livre, iniciar o reboque e deslocamento até o gate 1-0. Positivo. Agilizando a medida do possível, por gentileza, o Mike X-Ray Golf. Positivo. O 642 aos 43120 décimo 8. 208, vou no 642, boa. Passando o bang da cauda agora, o bang da companhia, a cauda agora. Em seguida, vai passar um Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul, tá livre no 02, coordenação FIP de solo, bom no 7 e no 5. Faz o Azul, tá autorizado agora, quer pegar. 133-25. 351-3025, bom dia, obrigado. Decolagem autorizada, variável com 3 nós. Decolagem não zero, gol 1607. No 642. Prossiga. Eu desvio à esquerda na proa 060 por volta de 13 milhas. Sente, após desvio para o Djama. Após desvio Djama, o 1647. Então 3890, chame Recife 1268-5, alternado no 2545. 2852545, obrigado. Siga, Romeu. Torre Salvador, bom dia, 4069, salto 0010. Do Alenha de Manter. Alenha Manter, não, no 0204069. No 607 aos 47, no 20-18, vou ver. 208, bom, 607, bom dia. Autorizado, está pronto para a cópia? Autorizado sobre a voo, pela sul, 500 pés. Declarado ao 97, curva direita, ingressa nele para o sul. No 208, 01, no 95, meu. Contato radar 360, saída da EL, após 2000, para Leda. Sobe para o 360, passando 2000 agora, vai voar Leda, gol 1607. 97, aguarde no 4. Romeu, acione e chame táxi. rádio no 897. Estou autorizado. Direita, ponto de espera 18.6, 1017. 17, direita ao hora. 897, quando aí que a equipe de solo tem um gol retaguarda, posta livre. Mike X-Ray, Fox finalizado o repórter. Obrigado, bom dia. Yes. Salvador, Sacago 9832. Saguária, cópia, o ajuste no 017. Ok, confirmando somente a nossa subida, senhor, por favor, para receber. Isso é a Puca. Puca, obrigado. Bom dia, o Tanto em 5 no 7, centro da informação Golf, autorização Brasília, estamos na posição 05. Confirma, era o que chamou? É o Tanto em 5 no 7, muito bom dia, senhor. Bom dia, 35 no 7 para Brasília, número 2, da Guarda Cópia, ajuste no 017. Ciente, da 35 no 7. É 42, chame Recife, 2085, alternado 9545. 2085, 2545, gol 1642, boa. Dois Salvador, agora 7 no 5. 7 no 5, alinhar e manter. Ali mantendo no 0. Quatro zero meia nove é o 5-1-1-2-0-8, boa viagem. Bora. Romeu ao 5-1-128, terra graça. 1-2-0-8-0, gato. 69, decola aos 5-2, controle 128, boa viagem. 28, bom dia. 97, na sua escuta. Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, decolado da 97, tá na escuta, senhora, vai ingressar na Eleitoral Sul. Sente, mais Juliette Romeu, 500 pés. 500 pés, Romeu. Controle Salvador 4069, azul, bom dia. Azul 4069, contato radar 360, Cedudael. Ao 360, Cedudael. 4069, azul. Campinas, tem 147 a bordo. 897, direito até o ponto de espera 186, quando pronto, 1017, Goiás. Eu vou até o ponto de espera da 10786, no 7 7195, decolagem autorizada, 940 graus, 3 mais. Livre decolagem da 10 horas, 7 da terra. Na posição Tonde, na prova de bons para interceptar a chegada bons e retorte da descida. O 4069, Veleda da presente. Veleda, 4069. Voo no 607, chame Recife, 1251, alternado na 3315. 1251, na secundária. 13325. 13325, Polo 607, bom dia. Salvador, o trip 55 no quarto, para o táxi, 47 a bordo, 3h30 em autonomia, alterna Salvador. Trip, líder táxi, pátio, Índia Alfa, da ponte espera 18h30, condutor. Chamará 18h30, condutor. Qual 55, 128, boa viagem. 128, boa. Cargo 9832, pronto, cópia. Salação, escuta. Controle Salvador, agora 795, bom dia. Gol no 795, contato radar 360, sai da árvore. O transponder 5403 e o controle 120, decimal 8, APSA. Sendo autorizado 350 para Recife, Operacy 58. Pista no zero, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5403, transponda e frequência 120.8, a placar 9832. Correto, PAC 3, reposto quando pronto. Passa ali, obrigado. Stand 3597, pronto, cópia. 3597, pronto. Stand 3597, Salvador, Brasília, autorizado nível 380. Decolada no zero, primeira curva direita, terceira saída, Arbó, Elefa. É o piso 17 a rota, 5404, eu transpondo e o controle no 20, decimal 8, tran 3517. Autorizado Brasília no 380, decolada 10 com primeira curva direita, no perfil da Arbor, direção Elefa, na Pesilou 17, controle saída 1208 e transponda 5410 até 3517. Só corrigindo, o transponda 5404. Corrigindo então, 5404, transponda para o tran 3517. Correto, reposto pronto. Reportará o TAN 3517. Do trip 5514 no ponto de espera, pronto decolagem. 5514, alinhar e manter. Alinhe e mantém 5514. Total 9910, sendo identificação, chegada Mari, desça pro 050. Chegada Mari, 050, total. Controle, papapá, Mike Let, chamando, tá livrando a linha do litoral, na altura do Costa Azul, e vai manter sobrevoo em Nazaré. 897 ao 58, vento. Controle 120, décimo 8. 8080, Tux along by goal 1897. Nazaré. Sente a posse iniciando sobre o voo. Olha o gol no 897 passando ao 1810. Gol no 897, contato radar 360, saída da EL. EL, ciente, gol no 897 para o 360. Azul 4069, chame Recife 1251 13325. 251 no 3325. Trip decolagem autorizada, vento calmo. Trip decolagem, trip 5594. Quadra tripla 59 decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Sete no 5, voy árvore, correção, elefa. Elefa, gol 715. Total 9910, Mari tá presente. Gente, pronto, Mari, total. Controle Salvador, o trip 55 no 4 na saída Conde. Trip 55 no 4, confirme o código acionado. Aguarde. Acionado 5174 é o 5594. Sente, decolou com acionado 2000, trip 5594. Ok, sente. O trip 5594, contato radar, Corona 50, dá presente, voa Conde. Dá presente, voa Conde 5594. Corona 715, chame Recife. 1288, alternado no 260. 288, 260, obrigado. Voo 897, suba restrito para o 340. 340, 897. Eu vou ver o mais para a descida.